Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos a essa, que é a 11ª edição do Ballers Cast, o seu podcast sobre futebol americano e basquete, no qual a gente fala sobre as novidades aí da semana na NBA e na NFL. Hoje a gente está chegando aí na nossa 11ª edição e a gente vai começar diferente das edições anteriores que a gente começou falando de futebol americano. Dessa vez a gente entra primeiro na quadra para falar de NBA. E antes de mais nada, eu chamo os meus dois companheiros de sempre aqui, o Gabriel Amorim e o Marcos Paulo. E aí, galera, como é que vocês estão? Fala, Bernardo. Fala, Marcos Paulo. Fala, galera. Tudo tranquilo? Nós vamos começar falando de NBA aí. Ontem tivemos uma noite bem agitada em Nova York. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre esse começo, até essas 5 primeiras semanas da temporada. Fala, Bernardo. Fala, Gabriel. Fala, pessoal que nos ouve e podcast, falando que tá tudo ficando um pouquinho mais tranquilo nas terras do rei. É, ontem o LeBron, mais que nunca o LeBron, né, conseguiu uma vitória aí pros Cavs, mas, bom, NBA é sempre um desafio a gente arrumar uma estratégia de como falar, né, diferente da NFL que tem as rodadas muito bem estabelecidas. Na NBA tem jogo o tempo inteiro e a qualquer momento as coisas mudam. Então a gente faz uma análise de momento um pouco mais, menos focada só nos resultados, mas também no desempenho. E nesse podcast a gente escolheu como forma de falar uma análise aí das tabelas das conferências leste e oeste, para poder ver aí se os times que estão aí se classificando, os times que estão ficando de fora, como é que essas posições traduzem de fato o desempenho deles até o momento e também se condiz com as expectativas que a gente tem para o fim do campeonato, né? Se o time que está liderando deve terminar liderando mesmo, se o time que está ali correndo por fora deve ficar, deve garantir sua vaga aos playoffs. E para começar a nossa discussão, a gente vai puxar lá para o lado leste, que tem como líder o Boston Celtics, com 12 vitórias consecutivas até o momento que a gente estava gravando esse podcast. Um show realmente aqui, porque o Brad Stevens não está sentindo a falta do Gordon Hayward, o Kyrie Irving foi para lá e está brilhando bastante. E eu acho que não tem nem muito o que discutir, né, pessoal? O time do Celtics é vaga garantida nos playoffs, mas vocês acham que termina em primeiro mesmo? Muito provavelmente, né? O time do Celtics conseguiu se encaixar em uma das principais peças ofensivas, né? O time foi montado ao redor da dupla do Kyrie Irving e do Gordon Hayward e tá dando certo mesmo sem uma das principais. Dá certo, vem passando muito pelo desempenho dos calouros, o Jason Tatum, então, jogando muito bem, com médias muito boas. Eu acho que eles, se você pegar todas as médias, se você pegar todas as médias, eles só perdem pro Ben Simmons entre os calouros, né? Então, do Celtics passa muito por isso. E o Celtics que essa semana encontrou a pedreira aí, né? O Celtics essa semana pega o Golden State aí. E vamos ver, vai ser o primeiro grande teste para esse Celtics também, né? O time do Celtics pegou, como a gente bem lembra, na primeira semana o Cleveland Cavaliers, naquele jogo que teve aquela lesão muito feia do Gordon Hayward. É, isso mesmo. E aquele foi o primeiro jogo que eles perderam, em seguida eles perderam também, começaram com 2 derrotas, mas já são 12 vitórias consecutivas, né? É a maior sequência de vitórias aí na NBA, né? E se não me engano, o recorde do Boston Celtics são 19 vitórias seguidas, né, para 2008 e 2009. Será que eles conseguem chegar lá? Como o Marcos falou, tem um jogo bem complicado essa semana, né? Eu acho difícil eles conseguirem chegar em 19. É uma complicação, até porque não se sabe disso que o Kyrie Irving vai jogar, né? Teve lesão ali no posto, ficou de fora de uma partida, mas é possível que ele jogue, né? Colocando aquela máscara lá, bizarro, mas... Ele até deu uma reclamada da máscara já. Falou que vai ser esquisito jogar com um pedaço de plástico na cara e tal, mas vai ter que jogar com proteção. Bem ruim mesmo. Mas o Celtics pega o Brooklyn Nets antes, né? Então tem um tempinho aí pra ele finalizar essa recuperação antes de pegar o Golden State. Bom, se o Celtics aí não tá surpreendendo ninguém pela posição que que ocupa na conferência, a segunda colocação já é bem diferente, né? O Detroit Pistons está na segunda colocação do leste no momento que a gente grava aqui o podcast. Ninguém esperava, né? Não, isso ninguém esperava mesmo. A gente destaca desde que a intertemporada começou desse embolado, desse leste bem embolado, né? Que vários times que a gente previa que Boston Celtics e Cleveland Cavaliers teriam, né, disparado na frente, e o Boston tá cumprindo isso. Então, e que Atlanta e Chicago ficariam bem para trás, né? Talvez o Brooklyn Nets também bem abaixo. Agora, ali no meio, todos os times poderiam, né, brigar de alguma forma. Uns com mais chances, outros com menos. Mas era possível de brigar. E o Detroit encaixou bem nesse começo de temporada. André Drummond tendo uma melhora comparado com a temporada passada. Tobias Harris começou muito bem. Tinha média de quase 30 pontos nas primeiras partidas. O Avery Bradley encaixou bem. É um cara que joga bem quietinho ali, mas que sempre pontua. Às vezes é o cestinho do jogo, mas sempre discreto, sempre ajudando muito o time, né? Então, um cara bem interessante. Que se formou rápido com esses caras que chegaram, né? Por mais que o Pistons pudesse brigar por playoff, acho que ninguém esperava ele brigando ali na segunda colocação, né? Um 10-3 nesse início de temporada e pegou times fortes até já pelo caminho, né? Mas agora que vem pelo... O próximo jogo é contra o Bucks. A gente tá gravando na terça, né? O próximo jogo é contra o Bucks e um jogo bem difícil. Você falou de jogos difíceis. Vamos ver se o André... Marcos, você falou de jogos difíceis, já venceu Clippers fora de casa, Warriors fora de casa, também Milwaukee em casa, Heat em casa. Então, são times assim, todos esses que brigavam ou que eram grandes favoritos nas suas conferências e que o time dos Pistons conseguiram vencer nesse começo de temporada, né? Aí, essa semana é que pega novo e depois pega o time Wolves também, tá vindo uma... Nada bacana aí, né, do Timberwolves, correspondendo bem aos investimentos feitos. Bom, lembrando, agora, a partir de agora, a conferência na colocação tá bastante embolada, né? Muito provável que quando você escute isso, alguma posição já esteja alterada, mas ainda assim a gente analisa pelos times que no momento ainda estão ali na zona de classificação. O próximo dessa lista é o Washington Wizards. Esse também a gente já imaginava que estivesse entre os oito, né? Eu colocava o Wizards como terceiro na minha classificação. Não, terceiro mesmo na minha classificação. O time encaixou bem mais uma vez, né? Manteve uma base do ano passado, mas... encaixando bem e trabalhando bem. Não tem aquela coisa, uma pessoa só que se destaca nesse time. Vem fazendo um bom trabalho ofensivo, defensivo também vem se destacando. Mas. É o segundo. E provavelmente vai conseguir. Conta, né? Como é que é? 111,4 pontos por jogo. É a segunda equipe da NBA, os Wizards. E provavelmente vai conseguir se manter, né? Visto o calendário do Wizards é um pouquinho mais tranquilo, assim, vamos dizer, né? Bom, A gente... uns anos já, né, que essa equipe do Washington Wizards tá junto aí, pelo menos a espinha dorsal, né? Bradley Beal, Marcin Gortat e principalmente o John Wall, que é um dos grandes armadores da liga. Então, se você levar em conta o talento dos jogadores, essa questão de, né, de experiência e de tempo de jogar junto, química, realmente era um dos times que podia brigar ali, que vinha logo abaixo. Provavelmente era o time que estava abaixo de Celtics e Cavs. E vem numa posição que já se esperava, né? A terceira colocação dos vídeos é bem justo. Bom, duas temporadas vinha ficando atrás, mas eu acho que não merecia ficar ali atrás. Ele vinha já jogando melhor, assim, que o Toronto. E essa temporada ainda tem que o John Wall tá jogando melhor que a... Então, tá valendo a pena, sim. Tá, é um time que encaixou bem. Outro destaque que vem crescente de produção a cada temporada, o Kelly Oubre, né? Terceiro anista, cara que pontua, mas também é um cara alto, que sabe jogar de costas ali. com 11,6 pontos nesse começo de temporada. Então, um começo interessante, né? Para quem tem o Otto Potter, talvez um titular um pouco mais questionável. Tem a opção do Uber no banco, um cara que pode entrar e pode pontuar também. Bom, já que o Marcos lembrou aí do time canadense, o Toronto Raptors é o próximo aí da lista, outro que, assim, nas últimas temporadas vem figurando entre os times que fazem os playoffs ali no leste e não tá diferente nesse ano, mas ainda um pouco inconsistente, não dá para apostar nele nos jogos de pós-temporada, né, pessoal? É um time que tem chegado nos playoffs com frequência nas últimas temporadas, mas que parece que falta ali talvez aquela terceira estrela, né? A gente sabe que numa liga que você tem Golden State Warriors com 4 caras de nível de All-Star, Cleveland Cavaliers com tantos caras de destaque, Boston Celtics, apesar de ter perdido o Herro, vem muito bem. Oklahoma City Thunder, por exemplo, que esse ano tem 3 jogadores de calibre All-Star. Você ter o DeMar DeRozan e o Kyle Lowry não tem sido suficiente, né? Há alguns anos na liga, ter 2 caras desse nível talvez pudesse resultar em finais de conferência. Talvez dependendo aí dos jogadores de apoio até uma final da NBA. Mas o time do Toronto realmente, apesar de estar sempre ali, né? Um time que nunca cai muito, sempre vem consistente, focado ali na defesa, mas que carece um pouco ainda de qualidade no ataque. Você vê que quando as coisas não estão clicando tão bem para o ataque, falta um pouco de talento, talvez, né? O DeRozan não é um cara do nível, por exemplo, do Kyrie Irving para criar jogadas, ou do Kevin Durant, do Stephen Curry, enfim. Outra coisa que vale sempre ressaltar aqui são os brasileiros, né? O time do Toronto, que tem hoje 2 brasileiros. Eu acho que é o único time que tem mais de um brasileiro aí, né? É. Exatamente. Aí, e dá pra destacar principalmente o Lucas Nogueira, né? O pivô, que é o líder do time do Toronto em tocos, com 1,8 tocos por partida. Como eu tava conversando com o Marco até esses dias, tem ganhado cada vez mais minutos. O Valenciano ficou de fora alguns jogos, ele chegou até a ser titular. E não foi mal, não, mas vamos ver se ele vai continuar essa crescida aí. Por outro lado, o Caboclo ainda tá muito longe ainda de ser o cara que se esperava, né? O projeto que se esperava dele. O Marcos Paulo mesmo falou que ele viu um comentário de que o Bruno Caboclo ainda está há 3 anos, né, de estar pronto pra NBA. E isso era o comentário que se fazia no ano que ele foi draftado, há 3 temporadas, né? Então, realmente, o progresso dele não tem sido tão na velocidade que se esperava, né? Ainda tá um pouquinho devagar. E vamos ver se o Toronto vai continuar insistindo nele. Talvez essa seja uma temporada de afirmação ou não para o jogador brasileiro. Certo. Bom, o próximo time que a gente vai comentar aqui era um time que começou muito bem e a gente ficava se perguntando até quando esse desempenho poderia continuar. Imagino que tendo continuado aí entre os times de playoffs até agora já surpreenda muita gente. Esse time é o Orlando Magic, que por enquanto ocupa a 5ª colocação na Conferência Leste. Esse é mais um time que entrava ali no bolo dos times do leste que poderiam brigar por playoffs, mas assim, 2 coisas, né? Primeiro que não era, talvez não estava ali entre os 5, 6, 7 times que brigariam da terceira até a 8ª colocação para os playoffs, e que o surpreende mais ainda não é nem eles estarem nessa briga bem, né? Uma 5ª posição para o Orlando Magic antes da temporada começar era quase inimaginável, né? Um time que na última temporada foi um dos piores aí. Não só em resultados, mas em desempenho, né? Um ataque muito fraco, com peças demais que gostavam de jogar mais ou menos juntas ali no garrafão. Um time bem embolado, sem peças para chutar de 3, por exemplo. Então, acho que essa melhora, que já deu uma abaixada, né? Esse primeiro desempenho. Mas esse bom aproveitamento, estar em 5º colocado, com certeza surpreende nesse começo de temporada. O próximo time que a gente vai falar aqui, a gente comentou um pouquinho já no início do podcast, assim, por alto, porque foi o time que jogou contra os Cavs ontem, é o New York Knicks, que tá aí entre os classificados e contando principalmente com um desempenho assustador, absurdo do Porzingis, que a gente já falou aqui nas últimas edições do podcast. Será que ele vai conseguir levar esse time até os playoffs? Acho que vale 2 comentários, assim, antes da gente falar sobre o time em si. Eu vou falar um pouquinho do Porzingis. Ele, como você falou, ele é o coração desse time, né? Mas na última partida ele foi bem mal. Ele acertou apenas 7 de 21 dos arremessos dele de quadra. para marcar 20 pontos no jogo inteiro, né? Então ele enfrentou dificuldades. O time do Cleveland, que arrumou uma defesa um pouco mais física para cima dele, ele não conseguiu infiltrar tanto, e aí o arremesso de 3. Quando tava caindo, ele não foi tão bem. Então, é também assim, não dá pra gente esperar que o Porzingis vá fazer 30, 35 pontos todo jogo, né? Não dá pra você esperar isso dele. Agora, se o desempenho se mantiver, né? O time, desde que o Jared Jackson virou titular, ele melhorou bastante, assim, né, não só nas vitórias, conseguiu embalar, se não me engano, 6 vitórias seguidas, ou 6 vitórias em 5 vitórias em 6 jogos, acho que foi isso mesmo. Mas o time parece que se deu bem, assim, né? O Enes Kanter é um cara que ajuda bastante no ataque, na defesa, o Courtney Lee já é um cara mais, um pouquinho mais equilibrado, então o time deu uma acertada, assim, o time cresceu um pouco. E agora, esse jogo contra o Cleveland foi, né, principalmente pra quem é torcedor aí, foi um tanto quanto decepcionante, né? Chegou a estar mais de 20 pontos na frente no terceiro quarto, e aí perdeu por 43 a 25, né? Foi meio no último quarto, e acabou perdendo o jogo por 3 pontos. Foi meio complicado. Agora, não sei se falar de playoffs talvez seja apostar demais na paixão, assim, né? Eu fico brincando aqui, mas às vezes é difícil, assim, é um elenco que não dá tanta confiança, mesmo com a conferência um pouco dividida aí, né? Mas acho que vale a gente falar um pouquinho do jogo de ontem, né, não, Bernardo? Você sabe, né? Eu ia comentar com você exatamente isso. O time acho que chegou a estar 23 pontos na frente, né, do Cavs, que tá longe de ser um time extremamente consistente nessa temporada, e mesmo dentro de casa acabou perdendo. O jogo teve várias pequenas narrativas ali, o calouro dos Knicks lá, que tem um nome bem esquisito. Nili Kina. É difícil. Pode falar só Frank. Mas é difícil mesmo. Ele brigou ali com o LeBron, o Enes Kanter comprou a briga com ele. Claramente o LeBron deu uma mudada ali na agressividade dele, na forma de jogar ali. Então parece que é uma coisa de um time meio em formação ainda também, né? Mesmo jogando dentro de casa com uma bela vantagem, não conseguiu administrar o placar para vencer o jogo no final das contas. Talvez ainda durante a temporada consiga melhorar essa questão. Mas também não existe uma pressão para que eles vão para os playoffs. É exatamente essa coisa da falta de consistência. Tem muito a ver também com os jogadores, né? Porzingis, que é o líder do time, é terceiranista, né? Tá na sua terceira temporada. Então, inconsistência é uma coisa que faz parte dos primeiros anos, né? Você falou do Frank Ntilikina, o calouro que veio da França. Mas tem outros caras, assim, o Doug McDermott, que é um cara que ainda não se consolidou na liga, que também tem tido muitos minutos no banco. O Hernan Gomes, sim, não jogou o último jogo, mas é um cara que vem sendo importante aí desde a temporada passada. É o segundo ano dele na liga. Então, assim, são jogadores, não tem aquele espírito campeão que a gente muitas vezes cobra de um time que quer brigar, né? Claro, por exemplo, Golden tem State... Outra coisa também. E tem outra coisa também, por exemplo, eu vi uma entrevista do Antetokounmpo, que é do Milwaukee Bucks, né, um estádio bastante pequeno e tal, ele falando que o fato dele ter ido jogar lá nos Bucks ajudou bastante, porque não tem tanta mídia em cima dele, ele conseguiu melhorar o basquete dele sem tanta mídia em cima, e isso é um problema que afeta várias franquias de Nova York, né, e o Porzingis está no terceiro ano, e além disso, esse ano é muito diferente porque está sem o Carmelo, então as atenções estão todas voltadas a ele. E você vê que a expectativa criada em cima dele é muito grande. O próprio Enes Kanter, que a gente citou aqui ontem, numa das discussões com o LeBron, aparentemente ele falou pro LeBron que eles têm o próprio rei, que esse rei é o povo. Então, é uma pressão forte pro cara ter que lidar aí de cara, né? Essa coisa de Nova York, né, realmente é um ponto muito, muito forte nesse envolvimento da cidade, né, do mercado com os times, né? Durante todos esses últimos anos, tirando, né, 2012, que o time conseguiu chegar aos playoffs e foi bem, conseguiu vencer a divisão do Atlântico, você não consegue ter tempo para fazer essa, né, uma reestruturação, igual, por exemplo, a gente tem visto o Chicago Bulls tentando fazer, Atlanta Hawks, tempo, né, para que essa reconstrução do zero comece. Remodelar no meio do caminho, então você nunca tem talentos bons, né, bom o suficiente, por exemplo, como tem o 76ers hoje, que acumulou más temporadas e boas escolhas de draft, com bons talentos, mas que ainda são inexperientes, mas também já não tem mais aquela super estrela que é o Carmelo Anthony, então isso tudo envolve e acaba afetando a forma como as coisas são tocadas em Nova York, né? E as franquias acabam sofrendo um pouco com isso. E com certeza é pressão demais para um cara, né? Que nem dos Estados Unidos ele é, né? Ele não é americano, ele é da Letônia. Né? Da Letônia. É um país minúsculo na Europa. É, jogou muito tempo na Espanha, algum tempo na Espanha, mas não jogava numa cidade tão grande. Vem para o maior mercado dos Estados Unidos para jogar na franquia que tem mais cobrança, NBA. Então, realmente, assim, é complicado, né? E essa expectativa, às vezes, acaba criando... É, acaba ajudando, mas acaba, às vezes, também criando problemas demais. Quem não lembra do Lin Sanity? Foi um cara que veio do nada, que começou a jogar muito, mas que todo mundo achava que ia ser a salvação do time dos Knicks. Mas que depois voltou, né, aquela estaca natural do Jeremy Lin. Então isso acaba afetando muito os jogadores, às vezes de uma forma positiva, mas muitas vezes negativamente. Bom, veja só o quão metalinguística é a nossa crítica à mídia americana sobre o excesso de informações sobre Nova York, que talvez seja o time que a gente mais ficou tempo falando aqui. Uhum. Então, exatamente. É difícil fugir do assunto, mas agora saindo... É claro, não, assim, só fazer um parênteses assim, Bernardo, acho que também para aproximar um pouquinho da realidade do brasileiro. É, por exemplo, quando se fala de futebol, muitos reclamam que, por exemplo, Corinthians, Flamengo, que não são dos estados em que que esses times residem, né? Por exemplo, não é do Rio ou de São Paulo, que acabam dando um pouco mais de tempo para esses times. Mas é uma questão de, né, são times com torcida maior, são times que têm um alcance maior. Então isso acaba, inevitavelmente, a gente nem tinha combinado, né, de falar tanto dos Knicks, mas acabou saindo. Assim. É uma coisa meio engraçada. Foi engraçado, né? A gente estava falando e acabou sem perceber. Nos estendemos no assunto. Realmente tem muito assunto, tem muita coisa que gira em torno. Bom, mas nesse papo sobre os Knicks, a gente acabou falando de duas outras franquias que são justamente as que fecham a lista ali dos oito que hoje iriam para os playoffs. Que é o Philadelphia 76ers e o Milwaukee Bucks. Esses dois times hoje iriam para os playoffs. E alternam bons momentos, né? Principalmente com as suas jovens estrelas aí, o Ben Simmons, que a gente já citou, o Embiid lá em Filadélfia, e no Bucks, claro, o Antetokounmpo. Acho que aqui nesse podcast quem tem mais expectativas altas pro 76 talvez seja o Marcos Paulo, né? O cara adorou dizer que o 76 ia chegar, então acho que a gente pode passar essa bola pra ele aí, ouvir o que ele tem pra dizer. Tá, mas vocês falaram aí que eu tenho uma grande expectativa pro Six, a grande expectativa, velho. O que falar desse Ben Simmons jogando, que gosto de ver o cara jogar. Ele é australiano, né, o Simmons, né? É mais um estrangeiro fazendo um bom ano na NBA, mas o Sixers peca muito nesse início de campeonato pela falta de experiência mesmo. Você vê o jogo contra o Warriors, sábado, acho que foi sábado mesmo, já tava quase dormindo. Foi. Esse horário da NBA tá matando. Mas, e foi um jogo que o Sixers pecou muito pela falta de experiência. Só no primeiro tempo foram 11 tocos. Era aquela jogada, pô, eles estão embaixo das... ali, três caras em cima, abre a jogada, vai, toca para um arremessador, arremessa de fora e ela e tomando toco do Durant todo o tempo. O Durant deve ter só no segundo quarto, deve ter dado uns 4 tocos no. Eu acho que foi o recorde de tocos dele no primeiro tempo, uma coisa assim, foi um negócio meio bizarro mesmo. Não, a experiência desse time é um time muito talentoso, mas que peca muito pela falta de experiência. Se não fosse a falta de experiência, podia ter vencido um pouco mais já nesse início de temporada. Sim, de vencer e os playoffs e quem sabe ele ganhar a conferência, não vai. Mas quem sabe ele passar da segunda rodada. Não, o Bernardo falou também do Milwaukee, né, que a gente comentou do Antetokounmpo. Acho que ainda não tem muita coisa diferente da última semana, né? A gente comentou que o Antetokounmpo estava jogando demais e essa era a melhor temporada dele. O time continua pecando um pouco, né? O Fred estreou, mas tempo ainda para encaixar e o time vai sentir muito essa diferença de ter um armador como o Brogdon, que era até a troca com o Ben Simmons, que é um cara mais de apoio, né? Apesar de ter sido o rookie da última temporada, ele não é aquele cara que chama o jogo exatamente, né? E o Bledsoe é um cara que tem mais a posse de bola, que trabalha direto ali nos pick and rolls. Isso pode ser bom, por exemplo, porque se você tem Bledsoe e Antetokounmpo no pick and roll, você pode ter tanto infiltração com o Antetokounmpo e com o Bledsoe, que é um cara muito forte ali, apesar do tamanho, mas também um chute de fora do Bledsoe, são caras mais habilidosos, pode dar certo. Mas isso também vai gerar um pouquinho de no começo, vai precisar de um tempinho para acertar isso, né? Então o time do Milwaukee vai precisar de um pouco de tempo, tá com 7 vitórias e 6 derrotas. Deve brigar, e eu acho que pode vir uma crescente aí, são 3 vitórias para melhorar cada vez mais. O time pode brigar até mais longe do que se esperava no começo da temporada, né? Talvez rebliscar talvez uma final de conferência, alguma coisa assim. Se não tentar continuar com essa média absurda, tem chance. Não, tem chance muito porque tá bem aberto também. Você tem o Cavs que não tá até agora, tá prometendo muito e não tá cumprindo nada, então você tem o Celtics ali. Às vezes uma final de conferência dá e quem sabe lutar. Mas só destacar que o Bledsoe foi pro banco agora, né? Com a chegada do... Ó, o Brogdon foi pro banco agora com a chegada do Bledsoe. E semana passada a gente falou aí do contrato de troca da vinda do Bledsoe pro Milwaukee Bucks. E, velho, a gente não deu os detalhes das escolhas de draft, mas que coisa mais esquisita, coisa mais bizarra que foi, que vai ser essa troca, né? O time pode... O único ano que é garantido que o Suns vai ter a escolha é em 2021. Antes disso, depende de um monte de critérios, e eles protegeram contra... É uma coisa que não é costumeiro, né? Eles protegeram a escolha do meio ali, né? Ou seja, se o time for muito mal, não ganha nada, e se o time for muito bem, também não ganha nada. Tem que torcer pra ir no meio ali e ganhar alguma coisa. Foi bem bizarro mesmo. Bledsoe, que é o rapaz que precisa aprender a parar de usar o Twitter para reclamações. Ou melhorar, ou otimizar seu tempo com a esposa no cabeleireiro, né? Cara, agora deram mais caracteres. Né? Imagina o estrago que ele não vai fazer com 280. Agora, quem sabe ele possa especificar melhor as reclamações dele. Ele pode fazer um tweet reclamando e explicando no mesmo tempo. Para não ter esse problema. Pelo amor de Deus. Bom. Agora a gente vai dar uma passada rápida do 9º ao 15º lugar, e aí vocês analisam aí qual desses times ainda deve melhorar e brigar lá em cima. No leste é muito claro um dos times que vocês vão falar, mas vamos ver se vocês vão analisar alguém além desse aqui que começa a lista, que é o Cleveland Cavaliers. Depois tem Miami Heat, Indiana Pacers, o Charlotte Hornets, o Brooklyn Nets, o Chicago Bulls e o Atlanta Hawks. Qual desses times aí, além do Cavs, claro, vocês acham que deve chegar aí entre os 8 primeiros? Cavs não precisa, acho que nem de comentário. O Heat é um time que eu gosto bastante. O Goran Dragic foi eleito no último Eurobasket. Na temporada eu gosto muito dele como armador, ele e o Whiteside formam uma boa dupla ali. E é um time que foi muito bem na... Começa aí de novo, velho, cortou. Eu gosto, né, tirando o Cavs, claro, gosto bastante do time do Heat. Acho que é um time que, como armador, que é o cara que foi o melhor jogador do último Eurobasket, fazendo dupla ele com o Hassan Whiteside, que é um pivô muito dominante. Então é um time que tem essa dobradinha, essa principal força. E que vale lembrar, né, na última temporada engrenou mesmo só na segunda parte, né, só depois do All-Star Break. Então foi um pouco cambaleante ele na primeira metade. E pode ser que mais uma vez ressurja, né? Com o Eric Spoelstra, que foi por muito tempo questionado, mas que na última temporada chegou até a receber alguns votos para melhor treinador do ano. Então ele pode colocar de novo esse time para funcionar mais para frente. Acho que é um time que pode brigar. Sim. O problema do Heat esse ano também passa muito pela parte física, né? Pelo menos é a desculpa que eles estão utilizando. Mas todo ano eles falam aquela coisa: a gente foi o time que mais perdeu gordura durante a temporada, mas esse ano não vem dando certo, né? Sempre você vê ali no final de quarto o time tá meio morto, tá não tá conseguindo chegar à sexta, vamos dizer assim. Inclusive foi um do... Contra o Jazz, o time não conseguiu marcar 10 pontos nos últimos 5 minutos, né? É, meio que mostra essa fragilidade física. Tudo bem que é um elenco um pouco mais velho da... O Heat tem uma média de idade um pouco mais alta, mas e também tem a desculpa de ter começado ali 2 semanas antes da NBA, mas eles sabiam isso e dava para ter feito uma preparação física um pouco melhor. Pode ser que pro final engrene muito por causa dessa questão física, como diz, eles vão aprimorar a parte física, mas já vai fazer falta aí, né? Por mais que seja embolado nesse início, você conseguir um início com um pouco maior, mais de vitórias ali, uma diferença maior no seu jogo, faz diferença lá pro final na classificação. É, hoje, se eu tivesse que resumir, assim, dois times que eu acho que tem chances grandes de subir por dois times que eu acho que podem cair, eu acho que eu colocaria Cavs e Heat, talvez passando Magic 76ers, né? Pra mim, o Heat tá mais ou menos parelho ali, mas acho que esses dois vão acabar substituindo essas equipes nos times que vão pros playoffs. Bom, então a gente terminou aí nossa análise do leste e a gente vai fazer a mesma coisa na conferência oeste, porém, só na próxima edição do podcast. Então você fica podcast número 12, a gente vai fazer a mesma análise do outro mapa. Até porque a gente tem esse tipo de análise e porque na próxima semana existe a possibilidade de a gente ter uma situação um pouco mais clara. Porque no momento os 8 classificados aí para os playoffs da Conferência Oeste estão bastante embolados ali, não tem muita diferença entre o retrospecto dessas equipes. Então, quem sabe na próxima semana já tem uma divisão um pouco maior, alguma perspectiva um pouco mais clara para a gente poder fazer essa análise também. Fica aí a dica para você continuar acompanhando a gente, porque a análise que a gente já fez da Conferência Leste vai ser repetida. Então, fechando aí a nossa parte de NBA, agora a gente vai passar a bola para o Marcos Paulo, que vai chamar para a gente os jogos que aconteceram na semana 10 da NFL, bem movimentado, uma boa semana, com bons jogos aí, e que a temporada regular já vai se desenhando, está ficando bastante claro os times que não tem mais tantas chances, e os times que podem complicar, inclusive, os playoffs, né, Marcos? É isso mesmo, Bernardo, mas vamos começar falando aqui, vamos passar pelo contrato do Roger Goodell, né, que tá gerando discussões aí. O Roger Goodell que tá pedindo 50 milhões por ano, assim como um contrato como uso vitalício de um jatinho particular, né, e também um seguro de vida vitalício para sua família. E hoje ele recebe ali cerca de 30 milhões por ano. E já tem gente falando que não tem proprietário da liga que tire 40 milhões por ano, né, pessoal? O que vocês acham dessa proposta maluca do Roger Goodell? Bom, se eu tivesse que chutar ou fazer um palpite sobre o que aconteceu para o Roger Goodell pensar em conseguir esse tipo de vantagem na liga, eu diria que o nosso querido Zé Maria Marim, que está lá em Nova York para poder responder pelos crimes que ele cometeu aqui na CBF, nas federações brasileiras, se reuniu com o Roger Goodell e explicou as regalias que ele tinha aqui no Brasil. Tá? E quis pedir um pouco. Pode ter uma coisa absurda dessa mesmo. É, porque é a única coisa que eu consigo pensar, né? Do nada o cara resolver que tem direito a isso, e ele não é lá o comissário mais bem visto e aceito entre os torcedores e os jogadores. Ele não é nem uma unanimidade, né? Nem perto, né? Pois é, e aí ele vai pedir um salário de 50 milhões, que é quase o dobro do maior salário de jogadores. Certo? Que é uma média de 27 milhões por ano, ele tá pedindo 50 mais um jatinho pra vida. Isso não faz muito sentido pra mim, eu acho, né? É muito doido. O cara tá sendo questionado. Ele deveria receber menos, não mais, né? É isso que ele tá pensando. Tanto que o Jerry Rice, o Jerry Jones, perdão. Jerry Jones, dono dos Cowboys, tá brigando forte nos bastidores, e ele é o dono mais influente por ser uma franquia tão respeitada. E tão ameaçando até, né? Parece que tá criando até um meio que um climão. Assim, alguns donos de equipe já falaram que pra ele parar com isso, que talvez vão processar o Jerry Jones se ele continuar desse jeito. Vamos ver aí a que fim leva essa história. Começando os trabalhos dessa décima semana de NFL, a gente começa na quinta-feira com Seahawks e Cardinals, a vitória do time de Seattle, 22-16 sobre o Arizona Cardinals. Como é que você viu esse jogo aí, Bernardo? É, assim, não tem muito o que falar do jogo, aconteceu na quinta-feira, muita gente já deve ter visto o que rolou, mas vale lembrar que foi uma vitória muito importante para a sobrevivência do Seattle e ganhou no Los Angeles Rams. Um time que de fato briga com ele dentro da sua divisão. E falar um pouco de uma impressão que eu tenho sempre que eu vejo o jogo do Seattle, que é um pouco de dó do Russell Wilson, porque o que ele tem que fazer para conseguir jogar futebol americano nesse time é realmente absurdo, né? Não tem uma jogada que ele não é pressionado, e aí ele tem que correr e pensar em lançar a bola e fugir de alguém que vai sacar ele. Pode ser que Seattle, ainda pela qualidade dos jogadores que tem, consiga chegar aos playoffs mais uma vez, mas precisa de saber que tem que proteger melhor seu quarterback, que é um dos principais nomes desse time. E falando em grandes nomes importantes do Seattle, a gente tem que falar também de uma baixa importante que aconteceu nesse jogo, que foi a do Richard Sherman, o cornerback do Seahawks, um dos melhores da liga. Teve uma lesão que o tirou da temporada, então é mais um nome que fica de fora aí dessa temporada da NFL, que tá realmente sendo uma das mais trágicas desse aspecto. Nomes muito importantes lesionando, né? E você falou de lesão, com o Russell Wilson saindo no último jogo, né? Pra quem viu a partida, ele saiu de campo porque os árbitros acharam que ele poderia ter levado uma pancada na cabeça, ou fez uma concussão. Só que ele entrou na tendinha azul ali e aí falou assim, não, tô bem, já saiu, não passou pelo protocolo, então Seattle deve tomar uma baita multa, porque você não pode, né? Jogador e foi o que aconteceu com o Jacob Brissett também nessa semana. Exatamente. O jogador pode ir pro... Quando o jogador vai para esse protocolo de concussão, ele tem que passar por todos os testes e só depois que ele foi liberado que ele pode voltar pro campo, né? E claramente ele não passou por teste nenhum e já voltou, como se nada tivesse acontecido. Pois é, nos dois casos, né? Então, a liga que começou o ano sendo bastante atenciosa em relação a isso, parece que vai deixando esse rigor se esvair ao longo das semanas. E justamente nessa semana que foram liberados aí, divulgados os laudos médicos do cérebro do Aaron Hernandez, o tight end que foi dos Patriots, né, condenado à prisão perpétua por conta de um assassinato e que se suicidou dentro da cadeia. Ele tinha 25, 26 anos e, de acordo com os laudos que foram avaliados lá na Universidade de Medicina, eles constataram que ele tinha o pior cérebro em relação a danos, traumas, né? Já visto em alguém da idade dele. Isso é uma questão que afeta aí o humor, né? Causa transtornos de humor. Então, óbvio que ele não matou ninguém por conta disso ou se suicidou por conta disso, mas que existe uma ligação, existe. E é um caso muito traumático, muito chocante, né? Então, a NFL convive com essa situação e deveria olhar com um pouco mais de atenção o que aconteceu com o Russell Wilson e com o Jacob Brissett nessa semana. Tem que encher um pouco o saco da NFL, e o Roger Goodell tem coisas mais importantes para se preocupar do que um jatinho vitalício e 50 bilhões de salário, não tem dúvida. Exato. Até por isso o pedido dele fica ainda mais absurdo, né? Só pra fechar aqui, falar um pouquinho de jogo, acho que um destaque vale pro Jimmy Graham, né? O cara que começou nas quatro primeiras partidas sem recepção para touchdown. Mas já é a segunda partida nos últimos três jogos que ele recebe pelo menos dois touchdowns. Foi muito bem, foi o destaque ofensivo aí do time do Seattle. Garantiu a vitória do time do Seahawks. Beleza, já. Ele é o segundo entre times recebendo touchdowns. O primeiro, perdão. E é o terceiro na liga, né? Do DeAndre Hopkins e do Will Fuller, empatado com bastante gente aí, com seis, mas é o terceiro da liga. Então, parece que engrenou agora, né? Beleza. A gente passa agora para os jogos do domingo e a gente já começa com uma vitória bem importante aí. A primeira vitória depois da lesão do Aaron Rodgers, a vitória do Green Bay Packers por 23-16 em cima do Chicago Bears. Depois, a gente tem ali uma vitória do Lions sobre nada surpreendente sobre o Browns, que segue 0, o Browns aí 0-9 nessa temporada, perdeu pro Lions por 38-24. É, só fazer um comentáriozinho rápido aqui. Quem vê o resultado às vezes acha que talvez o jogo tenha sido muito desigual e tal, mas até o intervalo, se não me engano, tava 17-17, né? Naquela coisa de melhorar os pontos, o time vai apresentando um desempenho um pouquinho melhor. Marcou mais um touchdown corrido. Beleza. A gente passa agora para o Steelers, que vem fazendo uma boa temporada aí. 7-2, a vitória sobre o Indianapolis Colts. A vitória por 20-17 na casa dos Colts. Como é que foi, Bernardo? É, assim, o jogo em si tem poucas coisas para falar em relação ao resultado, porque os Colts vem fazendo uma temporada bastante fraca, né? E com vários problemas ali de bastidores. Mas o que é importante ressaltar é que os Steelers, que a gente sempre acha que vai ser um time que vai competir pelo Super Bowl, tá decepcionando um pouco no que se respeita a desempenho, principalmente no seu quarterback, né? O Big Ben ainda é uma presença muito forte ali pela história que tem, mas ele tá muito mal no desempenho dele nessa temporada. Nesse jogo ele começou já de cara com uma interceptação e demorou para engrenar ali, até conseguiu fazer boas jogadas depois, mas ele não vem fazendo um bom ano e pode ser um problema para esse time dos Steelers na pós-temporada, porque se tiver numa dessas atuações ruins, o quarterback tem uma importância tão grande que de nada adianta o time ter tantos talentos no ataque, né? Tem o Le'Veon Bell, que top 3 running backs, né? Se não for o melhor da liga. Tem o Antonio Brown, que é um excelente recebedor também. O Martavis Bryant não está jogando bem também, mas ainda assim, o Juju Smith-Schuster, que é um calouro, está correspondendo. Então as armas ele tem, mas mesmo assim o desempenho dele tá fraco e pode render vitórias aí na pós-temporada. Beleza. Vamos passar agora para um time que vem surpreendendo, né, nas nossas previsões iniciais. A gente não acreditou que ele iria tão longe assim. O Jaguars venceu o Chargers 20-17 jogando em casa. Pode ir. Agora a gente passa para o jogo. Agora a gente passa para o jogo de quem parece que esse ano vai dar um resultado melhor do que nas últimas temporadas, né? Já vem apresentando algo bom, mas vamos ver nos playoffs como é que vai ser. A vitória esmagadora do Saints para cima do Bills, 47-10. Como é que você fala desse jogo aí, Bernardo? É, foi um jogo assim de dominação completa do time do Saints, né? Absurdo tanto que o time dos Bills não conseguiu fazer nada contra o Saints. E tem várias coisas pra gente falar desse time e dessa atuação em si, né? A primeira é que o Drew Brees, ele é um jogador que vinha sendo questionado, né? Um dos grandes questionamentos numa carreira brilhante que ele tem era de não jogar bem em estádios abertos. Nos Estados Unidos tem muitos estádios fechados, né? Os domes, inclusive o dos Saints o dos Falcons então o Drew Brees costuma jogar em estádios fechados. E dos Bills não inclusive era uma região dos Estados Unidos que faz bastante frio e tal. Mas parece que não fez muita diferença, principalmente porque o time do Saints conseguiu estabelecer um jogo corrido muito interessante nessa temporada, com o Alvin Kamara, o rookie, e o Mark Ingram. Então, eles dois estão se alternando muito bem, fazendo o ataque do Saints ser bastante dinâmico. A linha ofensiva, principalmente, né, é muito importante para que o ataque terrestre consiga se estabelecer. Está jogando muito bem. E só um fato importante pra gente poder falar desse jogo, foram 6 touchdowns terrestres do Saints. Um deles, inclusive, com o Drew Brees correndo pra endzone, que é uma coisa raríssima. Eu não lembro a última vez que isso aconteceu. Não lembro nem se já aconteceu. Né? Foram então, 300 jardas terrestres nesse jogo. É, o ataque do Saints terrestre brilhante, né? E isso é um outro ponto, porque o Saints até agora, dessas 7 vitórias consecutivas, não precisou que o Drew Brees fizesse nada espetacular até agora, né? E vale lembrar dos retrospectos recentes do Saints, que eram basicamente vitórias conseguidas do braço do Drew Brees, e derrotas apertadas, com o Drew Brees tentando, lançando mais de 40 bolas no jogo, e não adiantando por conta de uma defesa que não consegue ajudar o ataque. E essa defesa tá bastante diferente, né? O pass rush melhorou bastante, porque agora o Cameron Jordan tem alguma ajuda ali, né? Ele já era um jogador de destaque, mas jogava perto de ninguém, praticamente. E o rookie Marshon Lattimore, lá na secundária, também fazendo um excelente trabalho, um dos grandes candidatos ao calor defensivo desse ano. Então, o Saints, de fato, a cada rodada, vai mostrando que a ameaça aí, a disputa possível deles dentro, para engrossar mesmo nos playoffs, é bastante grande. É claro que não é uma certeza, ainda mesmo dentro da própria divisão, porque o Carolina Panthers venceu ontem e segue ali na briga bem de perto, mas dá para perceber uma diferença muito grande entre o nível de jogo do Saints e a regularidade, principalmente, do nível de jogo do ataque do Saints em relação ao ataque dos Panthers, que favorece um pouco o time de Nova Orleans. Mas é, de fato, bastante assim, animador para o time do Saints o desempenho que eles estão tendo. Principalmente porque está deixando o Drew Brees com o braço fresco para poder, em uma eventual necessidade dele ter que jogar muito igual ele jogou nos últimos anos, ele não vai estar cansado, né? Ele, lembrando que é um quarterback de 38 anos. E do lado dos Bills é mais uma decepção. O time que vinha bem, vinha numa crescente, com a possibilidade de jogar playoffs de novo e com a defesa bem encaixada, perdeu para os Jets na semana 9 e agora na semana 10 uma derrota bastante acachapante mesmo, 47-10, que o time foi dominado em todas as fases do campo ali, não conseguiu fazer absolutamente nada. Essa que foi a sétima vitória consecutiva do Saints, né? Depois a gente tem aí a vitória apertada do Buccaneers sobre o New York Jets, a vitória ali por 15-10. Agora a gente passa para a vitória do Minnesota Vikings em Washington sobre o Redskins, 38-30. O Vikings que vai também para sua sétima vitória. Uma sétima vitória importante, né, pessoal? É, grande atuação do Case Keenum, né? 304 jardas, 4 touchdowns. E também o Adam Thielen recebendo 166 jardas e um touchdown. Um time que não aproveitou tanto o jogo corrido como tem sido a tendência dessa temporada. Acabou passando mais a bola. Como já disse, o Keenum com 4 touchdowns aéreos. E foi muito bem, surpreendendo até, né? Para quem teve o Ted Bridgewater pela primeira vez no banco, né, indo para uma partida em quase duas temporadas, né, uma temporada e meia mais ou menos, o cara ficou bem emocionado e tudo mais, parecia que seria aquela transição, né, fica esse jogo no banco e no próximo já entra de titular. Essa atuação do Case Keenum coloca um pouco de dúvida aí, né, de quem vai ser titular, porque ele foi realmente muito bem, foi um grande destaque de quarterback da rodada. É, poderia ser até nocivo ao time dos Vikings fazer uma mudança nessa altura do campeonato, que o time tá tão bem. Isso favoreceu de uma certa... Claro que isso favoreceu, né? É uma coisa chata, mas pros Vikings foi bom pelo fato do Aaron Rodgers ter se machucado e agora eles disparam de vez lá dentro da divisão. Devem ir pros playoffs em... E assim, é um prêmio, né? Porque a torcida dos Vikings na temporada passada, o time começou 5-0 e mesmo assim não foi aos playoffs, né? Deve ter sido bastante decepcionante. Agora, com um ano de atraso, o time vai conseguir jogar a pós-temporada. E pelo outro lado, os Redskins, que tá numa divisão que basicamente, né, os Giants não ligam por mais nada, os Redskins e os Cowboys estão se complicando cada vez mais, porque o que resta ali é brigar por uma vaga no Wild Card, já que o Philadelphia Eagles disparou na frente. E com essa derrota, o Redskins está 4-5. A situação é difícil para o time lá de Washington, que enfrenta na próxima rodada o Saints. O time da Philadelphia folgou essa semana e parece que a vantagem só aumenta, né? Os dois competidores dentro da divisão perderam. Não precisa nem jogar, né? Bom, continuando aqui então a tabela, porque o Marcos Paulo teve um problema técnico, o Cincinnati Bengals perdeu para o Tennessee Titans 24-20, aí com retrospecto 6-3. O Houston Texans perdeu por, nossa, uma derrota massacrante para cima dos Texans, né? O Los Angeles Rams 33-7, um jogo que tinha tudo para ser bom com o Deshaun Watson, acabou sendo mais uma lavada desse time dos Rams, que pontua muito fácil, né, Bruno? É, e esse time aí ter um ataque tão forte, né? É o que é mais impressionante. Foi o pior ataque na última temporada. Tinha apenas 14 pontos por jogo em 2016. E agora tem 32,9 pontos por jogo. É o líder da NFL. Se ele mantiver essa média, né? Se ele conseguir liderar em pontos a liga até o final, vai ser o primeiro time da história a sair do último ataque em pontos para o primeiro ataque em pontos, né? Que é impressionante. Levando em conta, inclusive, que essa virada, né, essa melhora de 18,9 pontos de uma temporada para outra é a melhor melhora da história da NFL, por enquanto, né? Então, se mantiver assim, tem tudo pro time ir muito longe, e o Sean McVay, para mim, pelo menos hoje, é o grande favorito a ser técnico do ano. Porque ele realmente mudou esse time, né? Tá tirando muito do Jared Goff, o Todd Gurley voltou a jogar bem, Samuel Watkins tá bem, até o Robert Woods foi muito bem na última rodada, então o time tá clicando aí no ataque. Era o que eu ia te perguntar mesmo em relação ao Sean McVay, né? O cara transformou esse time, e vale a pena a gente lembrar que os Rams, por melhor que eles estejam jogando, ainda fica essa pulga atrás da orelha justamente por conta do desempenho na temporada passada. Mas as próximas semanas do time lá de Los Angeles vão ser muito importantes, assim, até pro time se consolidar e todo mundo começar a respeitar mais o time dos Rams, né? Porque eles enfrentam o Minnesota na próxima semana, depois eles enfrentam o Saints, depois eles têm um jogo... é contra os Cardinals, que não é um jogo tão complicado, mas nas outras semanas aí é só pedreira pros Rams, né? Vai enfrentar o Philadelphia Eagles ainda. Então é um time que vai ter bastante oportunidade para se mostrar, mostrar do que é feito, né? Depois dos Eagles, outro jogo é o Seahawks, então é só pedreiro. São quatro dos melhores times, né? Philadelphia liderando a liga até a última rodada, é o único time que só tem uma derrota. É, Minnesota 7-2, o outro time que você falou aí foi... Saints 7-2, 7 vitórias seguidas. Seattle é um dos favoritos a chegar ao título, tem um dos melhores quarterbacks da liga, uma baita defesa, apesar de ter perdido o Richard Sherman. Então, pode ser uma afirmação mesmo, né? Se o time quer brigar, se o time quer, né, quer chegar longe aí, inclusive com esse confronto divisional contra o Seahawks, essas próximas rodadas aí, essa reta final de temporada, vai ser determinante, né? A gente já viu times, como o Bernardo mesmo falou nesse programa, os Vikings na última temporada começando 5-0 e depois nem nas playoffs. Bom caminho, mas garantido ainda não tem nada, né? E esse confronto contra o Seahawks já vai ser um estágio bastante avançado da temporada, né? Pode ser muito importante aí para definir até uma primeira colocação, quem sabe, né? Seria até normal se o Rams tropeçasse alguns jogos aí nessas campanhas. Os próximos 5 jogos são fundamentais, até porque depois pega os Titans, que eu acho que vão estar brigando ainda, são times complicados, mas a última rodada é 49ers em casa, né? Então, se você contar Cardinals e 49ers, são duas vitórias aí mais ou menos garantidas, mas os outros 5 jogos são bem complicados. Os Rams ou podem pôr tudo a perder, ou chegar aí nos playoffs com uma força ainda maior. Vamos ver como é que vai ser, mas de qualquer forma será bastante interessante. Continuando aqui a tabela, a gente tem os Cowboys que perderam para os Falcons nesse que provavelmente foi o grande jogo da Atlanta Falcons na temporada. Talvez tenha acordado um pouco tarde demais, mas além do bom desempenho do Matt Ryan e do time de Atlanta, a gente tem que destacar como as ausências aí no time dos Cowboys foram determinantes para a derrota. E olha que a gente nem tá falando exclusivamente do Zeke Elliott, que finalmente ficou fora por conta da suspensão, né, Gabriel? Você até comentou, acho que dentre as lesões ele talvez tenha sido o que menos fez falta, até porque o jogo terrestre até que rolou, assim, né? Alfred Morris, 11 carregados para 53 jardas, o próprio Dak Prescott, 6 corridas para 42 jardas, e o Rod Smith, 3 corridas para 14 jardas. O time não foi exatamente mal correndo com a bola, mas a pressão que ele sofreu ali da defesa do Atlanta, o Morris Claiborne, né? Foi esse mesmo cara, conseguiu 6 sacks nessa partida. Ele igualou a segunda maior marca da história da liga. Adrian Claiborne. Adrian Claiborne, isso, obrigado. É, ele ficou a um sec de igualar a maior marca de uma partida na NFL, né? Uhum. Então você vê que a ausência do Tyron Smith ali na linha, o left tackle, o mais experiente aí dos homens da forte linha até, dos Cowboys, que foi muito bem na temporada passada, fez falta demais. E sem essa linha, sem deck, né, sem o deck, claro que o deck Prescott faz um pouquinho de falta, né? Sem o cara que tava tendo mais de 100 jardas jogo atrás do outro, o Zeke Elliott, isso. Pode comprometer a temporada dos Cowboys, porque o Dak Prescott não vai conseguir levar esse time sozinho nas costas, né, sendo unidimensional. É muito difícil, assim, já sem a sua principal arma ofensiva, né, eles têm uma ótima sintonia, não só entregando a bola pro Dak, entregando pro Zeke, mas também fazendo play action, também read option ali pro Dak correr, que é um quarterback que manda bem com as pernas, inclusive é o quarterback que mais fez touchdowns terrestres e fez um nessa partida, o único pontuação dos Cowboys no jogo. Mas é. Aí não dá, né? Tendo um só jogador fazendo 6 sacks em cima dele, e não foi só isso, ele teve 8 sacks no jogo. Além do Adrian Claiborne, ainda teve mais 2, então. Não há sentado dentro de casa. Então, né? É, não tem jeito, o cara. Vem fazendo mágica, né? Vale um destaque também negativo, de novo, aí pro lado dos Cowboys na defesa, né? Teve uma lesão ali, parecia uma lesão muscular, né? Uma lesão na coxa. Saiu do jogo e o Jeff Hitch no finalzinho acabou ficando um pouco de fora. Que é um safety que é um cara, um safety bem físico. Então ele tava participando muito ali na tentativa de parar o jogo corrido, fazendo vários tackles. Também ficou alguns snaps de fora mais pro final do jogo. Então as lesões assolando aí o time do Dallas. E a gente sabe quão difícil é perder jogadores tão importantes, né? Jogadores de destaque e se manter competitivo. Então vamos ver como é que Dallas recupera esses nomes aí para as próximas partidas. A novela do Zeke Elliott tende a estagnar agora, né? Ele deve realmente cumprir os 6 jogos agora. Então o Dallas vai ter que melhorar bastante, até pelo fato que a gente disse. O time do melhor time da NFL é o líder da sua divisão, né? Então, vai ser bem difícil chegar aos Eagles. Vai ter que brigar pro wild card e essa briga tá bem apertada aí na NFC. É interessante falar do Sean Lee, né? É até um pouco parecido com o safety Earl Thomas lá em Seattle. Quando ele não tá, a defesa muda completamente a forma de jogar. Faz muita falta. E fica uma tarefa pro próximo podcast, eu vou tentar trazer, mas... deve ser um dos maiores diferenciais de jardas cedidas por conta de um jogador na NFL, né? Quando ele tá em campo, a defesa é uma. Quando ele tá fora, é outra. É uma das piores, né? Qualquer coisa passa. Então é muito interessante como é que é a questão. Além da técnica, né, a liderança é muito importante dentro do jogo de futebol americano. Exato, ele é o líder dessa defesa há muitos anos, né? E talvez o jogador mais talentoso. Bom, o outro jogo que a gente vai falar aqui para continuar com a tabela já tinha tudo para ser um dos jogos mas sem graça, né? Porque não vale muita coisa. Os Giants contra os 49ers, conseguindo aí a sua primeira vitória na liga, vencendo por 31-21 o time de Nova York, que parece se esforçar muito para conseguir a primeira escolha do draft, né? E também, acho que principalmente, para derrubar o Ben McAdoo. E fica um dos destaques aí dessa partida, o Goodwin, né? Eu esqueci o nome do... Marquise Goodwin, que algumas horas antes dessa partida foi informado aí que a sua esposa, que estava grávida, havia perdido o filho. E mesmo assim ele conseguiu marcar um touchdown nesse jogo, se emocionou bastante entrando ali na end zone. Foi uma das imagens mais tocantes da temporada, sem dúvida, mais tocante dessa semana. Então, foi o grande destaque desse jogo. É triste, mas é interessante a homenagem mesmo que prestou ali o admissível dos 49ers aí numa situação das mais complicadas que alguém pode ter na vida. Foi realmente uma cena bem emocionante, né? O primeiro touchdown dele na temporada e logo depois do que aconteceu. Deu pra sentir ali no momento logo depois do touchdown, quanto ele se emocionou com esse momento, né? E o Marcos... Só um comentário. Pode falar. Só um comentáriozinho aí do lado dos Giants. O Eli Manning igualou o irmão dele, o Peyton, na sequência de 208 jogos consecutivos como titular, né? Então, é, se ele não é mais... Ele nunca foi, né, considerado um dos grandes, né, os quarterbacks de elite. Apesar de ter dois Super Bowls no currículo e dois MVPs de Super Bowl, é, ele é um cara que tem uma longevidade, né, um físico invejável, né? Já são 14 temporadas na Liga, isso mesmo, 14 temporadas na Liga e ele não perdeu nenhum jogo ainda, né? Isso é impressionante. É, de fato. E é muito incomum, né? A gente falou tanto dessas lesões, nessa temporada, Aaron Rodgers fora, Deshaun Watson fora, agora Richard Sherman fora, o Eric Reid do Kansas City saiu na primeira rodada, enfim. Allen Robinson dos Jaguars, várias vezes jogadores importantes. E o Eli Manning, J.J. Watt, exatamente, Whitney Mercer dos Texans também. E o Eli Manning, que tá numa posição que tem um pouco mais de proteção, mas que é um dos jogadores mais visados e, consequentemente, por ter um físico não tão avantajado quanto os caras ali de linha, ser um dos mais frágeis, ele consegue se manter jogando em tantos anos, assim. É realmente incomum e impressionante. E nessa temporada, ele não é lá um dos quarterbacks mais bem protegidos, né? Não, passa longe disso, né? Eric Flowers mandou lembranças. Nossa senhora. O Marcos voltou aqui, e eu quero aproveitar que ele tá de volta para poder levantar um assunto que tem a ver com os 49ers, do que a gente tá falando, que agora não é tão relacionado a jogo, mas ele lembrou hoje de manhã, e fica a lembrança mesmo que a revista GQ, tá, dos Estados Unidos, elegeu o Colin Kaepernick o homem do ano, né? Ex-quarterback dos 49ers, chegou a disputar Super Bowl com os 49ers, chamou bastante atenção dos Estados Unidos por conta de ter iniciado os protestos, que fizeram bastante barulho nessa temporada ainda, e que está fora ainda da liga, mas teve seu reconhecimento à comunidade feito pela revista americana. Beleza, vamos para a próxima partida, mas antes eu vou reclamar aqui, ô Net, resolve essa porra desse problema dessa internet aqui que tá Nossa, foda. Eu tenho certeza que os atendentes. Eu tenho certeza que os atendentes da Net que estão nos escutando vão resolver meus problemas. Mas vamos lá. Vamos para comer um pau! Use da sua influência aí para conquistar os seus direitos na internet, por favor. É, com certeza. É o Colin Kaepernick. Vou para a Natel. Eu vou começar a me ajoelhar durante o para uma forma de protesto. Mas vamos lá. Vamos passar para a vitória do Patriots, a sétima vitória em cima do Denver Broncos. Uma vitória que a gente pode acreditar uma boa parte dela aos special teams de ambos os times, né, pessoal? Tanto as falhas de um quanto ao bom aproveitamento do outro, né? Quase tudo, né? Porque, assim, Nossa. De tudo que o special team pode errar, o do Broncos conseguiu errar. Porque o que um time pode errar numa jogada de punch ou de kickoff? Ele pode deixar que o outro time retorne até o touchdown, ele pode ter o chute desviado, ele pode sofrer um fumble na hora de receber. E os três, o time do Denver Broncos conseguiu fazer em uma partida só. Aí o Tom Brady, que já é o melhor de todos os tempos, não precisa nem se preocupar em vencer o jogo. Porque foi patético, né? O time do Denver Broncos não tá satisfeito só em continuar com o Brock Osweiler lá como titular. Ele tem que fazer uma palhaçada dessa até nos special teams. É uma tristeza, né? Porque o time tem uma defesa tão talentosa. Encerrar a temporada aí de uma forma tão precoce, tão vexatória, né? É frustrante mesmo para o campeonato. É, e assim, o peso disso foi tão grande, né? Que se a gente para pensar, por exemplo, primeiro tempo ficou 27-9, mas foi um retorno que foi que ele sofreu um fumble, né, não recuperou a bola, depois foi para a end zone. Um outro retorno chutado pelo punter da equipe dos Broncos foi retornado para a touchdown. Só aí são 14 pontos, né? É basicamente quase toda a diferença de um time para o outro, né? Ficaria um jogo muito mais equilibrado no final do primeiro tempo, se você tira esses erros aí dos special teams. Então, isso. E aí depois, para correr atrás contra o time dos Patriots, que é melhor, que tem melhorado na defesa, que tem um ataque que não precisa nem comentar. Tom Brady, Brandon Cooks, Chris Hogan, Danny Amendola, Rob Gronkowski, até o Martellus Bennett, que voltou aí, foi até um pouco polêmica essa questão. Então fica difícil, né? O time do Denver que já não tá tão bem, não tem ataque pra conseguir sequer ganhar os jogos mais palpáveis, que dirá contra os Patriots jogando mal, né? Perdendo, saindo tão atrás no placar. Beleza, vamos pro último jogo, o jogo dessa segunda-feira. Uma noite fantástica do Ken Newton, né, pessoal? A vitória do Panthers por 45-21 sobre o Miami Dolphins, que parece que não vai ter jeito mesmo não, né? O Miami Dolphins, essa temporada aí, parece que vai ser mais uma ali fora dos playoffs. É, acho que comentar um pouquinho aqui sobre o Ken Newton, particularmente, por, né, todo mundo já sabe, eu torço pro Carolina, acho que vale uma análise também, assim. Um aspecto que me deixou muito contente, vê-lo cada vez mais voltando a conseguir corridas e criando opções, por exemplo, não necessariamente correndo, mas com read option, né? Tiveram várias jogadas de um ganho muito grande, em que ele fingiu entregar pro running back e correu, ou que o contrário, ele fingiu, né, ameaçou a corrida própria e conseguiu abrir espaço pro running back, fazer com que a defesa do Miami hesitasse. E o Cam Newton, ele é um bom quarterback, apenas lançando a bola, mas é só isso, né? Ele não é um cara que com o braço vai conseguir vencer títulos e levar o time dos Panthers tão longe. Então, entendo a preocupação do Ron Rivera e da comissão de deixá-lo mais atento às questões desse... que são desnecessários, tentar um contato desnecessário e acabar perdendo muito tempo, como ele perdeu na última temporada, né? Acabou tendo que passar por uma cirurgia no ombro nessa off-season. Mas não dá pra abrir mão desse aspecto aí do jogo terrestre dele, né? Por mais que tenha incluído McCaffrey, agora o Curtis Samuel, que acabei de ver aqui, que tá lesionado pra fora da temporada, sofreu uma lesão no tornozelo, por mais que tenha essas novas armas dinâmicas, fica difícil que o time vá tão longe sem que o seu principal jogador consiga mostrar o seu principal atributo, né? Agora, de um lado negativo, né, e que envolve isso, é que ele ainda tá muito errático, né? Várias bolas que os recebedores estavam livres e ele jogou muito mal a bola, lançou muito mal, muitas vezes à frente demais do recebedor, muito alta. Jogadores livres perto da lateral, ele lançava a bola pra fora do campo. Então, teve assim, um lance, que... Gabriel. Imagino que você deve ter ficado desesperado, porque foi até no começo do jogo e ele fugiu do pocket correndo pra direita, assim, lançou completamente contra a direção que ele tava correndo e quase sofreu uma interceptação, né? Só não foi uma interceptação porque o lance voltou e o defensor dos Dolphins usou o chão ali. Mas aquele é um lance que explica bem o que você falou. Você pega o lance dele correndo 69 jardas e depois ele fazendo isso, é bem o Cam Newton, né? Inclusive tem um dado interessante que o rating dele nessa temporada ou é maior que 120 ou menor que 80. Então, ele ou é muito bom ou ele tem um jogo bem fraco, né? É, não, essa jogada, assim, me lembrou na hora uma jogada que a gente criticou muito aqui, pelo menos eu critiquei bastante o Travis Simeon, acho que há duas semanas atrás, foi no último jogo dele como titular dos Broncos, que ele fez muito parecido, ele saiu do pocket, tinha espaço pra correr, conquistar o first down, tentou um lançamento em movimento correndo contra o movimento do corpo, lançou a bola na mão do defensor. São erros que você não pode ter de um cara desse nível, né? E ainda mais um cara que tem a qualidade de correr como ele tinha e tem um pouco de espaço. Eu entendo, naquela jogada especificamente, o Collins estava chegando. Beleza, mas faz um lançamento pro lado direito do campo, que é para onde ele estava se movendo. Não faz esse lançamento pro meio do campo. Foi realmente bem arriscado e até um pouco inconsequente da parte dele. Fora esses erros mais dentro do pocket, de lançamentos que eram até simples se levar em conta a qualidade que ele tem, que ele acabou errando. Então, dá para comemorar um pouco essa questão do jogo mais dinâmico, do jogo dessa ameaça dupla, mas eu ainda fico um pouco receoso, porque esse ombro dele, né, esse lançamento dele parece um tanto quanto errático ainda, então se ele não conseguir ficar 100% com esses lançamentos dele, vai ser difícil e o time do Carolina tenha muito sucesso esse ano. Assim, para quem torce deve ser bastante tenso assistir o jogo mesmo, mas para quem não torce é bem divertido ver o que ele diz. Você nunca sabe, que cara é meio louco, cara. Ele é louco mesmo, né? Assim, até fora de campo. Até queria te perguntar, fora depois dessa vitória, o Titanic segue firme? Ele fora de campo, eu acho que não precisa nem de comentários, assim. Ele não precisa falar nada. Agora, dentro de campo, ele é um cara líder, assim. É um cara que tem espírito de liderança, é um cara, cara que... Agora, ele não pode ter um erro desse. Como é que você faz um negócio desse, né? Não lança uma bola dessa e... Sabe, aí vai cobrar o seu recebedor porque dropou uma bola. Você não pode fazer isso. Você acabou de ter um erro muito pior. Um erro que podia custar pontos ali, né? Então, realmente é complicado. Fico um pouco com essa ressalva, ainda. Bom, então, já terminada aí a nossa análise dessa semana 10, como eu disse no começo aí da análise, né? O futuro de muitos times já vai se desenhando, mas as próximas semanas ainda são bastante importantes para quem quer carimbar aí a vaga aos playoffs, para quem está aí brigando ferrenhamente para poder ficar com a primeira escolha, porque tem uma briga boa aí, tem os Browns, tem os Giants, tem os 49ers. Então a semana 11 deve decidir alguma coisa. Bom, para começar a falar dos jogos, a gente lembra dos times que estão em bye, que não jogam. Os Jets, os Colts, os 49ers e o Carolina Panthers não jogam nessa semana 11, que começa na quinta-feira, dia 16, com o jogo entre Tennessee Titans e Pittsburgh Steelers. No domingo, a rodada abre com Detroit Lions e Chicago Bears, Jacksonville Jaguars contra o Cleveland Browns, Baltimore Ravens contra Green Bay Packers, Arizona Cardinals contra Houston Texans, Tampa Bay Buccaneers contra Miami Dolphins, Los Angeles Rams contra Minnesota Vikings, um bom jogo aí para ver a equipe dos Rams em ação, como a gente já falou, o Kansas City Chiefs, que folgou nessa semana contra o New York Giants, outro bom jogo aí, Washington Redskins respirando por aparelhos contra o New Orleans Saints, que vem uma ótima sequência, Buffalo Bills contra o Los Angeles Chargers, Cincinnati Bengals contra o Denver Broncos, New England Patriots contra o Oakland Raiders, o time que não jogou nessa semana, duelo divisional no Sunday Night Football, Philadelphia Eagles contra Dallas Cowboys, uma das equipes que também folgou nessa semana, volta, vamos ver se vai para a sua nona vitória e afunda de vez o Dallas Cowboys, ou se perde aí seu segundo jogo apenas e deixa o Dallas Cowboys ainda vivo na luta pelos playoffs. E o Monday Night Football é um jogo bom também, Atlanta Falcons contra Seattle Seahawks. Bom, a gente vai ficando por aqui, lembrando sempre que o BallersCast está disponível aí e vai ser divulgado na página do Mais Esportes, é só entrar lá no Facebook, facebook.com/maisesportesreal, e também no seu principal agregador de podcast, se você tiver um aparelho Android, e se tiver um aparelho Apple, é só entrar lá no iTunes e procurar por BallersCast, BallersCast, e ouvir aí, assinar o nosso feed para receber sempre que a gente lança um podcast novo toda semana. Vamos ficando por aqui. Um abraço, Gabriel, um abraço, Marcos Paulo, e até semana que vem. Um abraço, Bernardo, um abraço, Gabriel, e um abraço, pessoal, e até a próxima semana. Falou, Marcos, falou, Bernardo, falou, galera, até semana que vem. Grande abraço. Falou, pessoal. Lembrando que semana que vem a gente faz a análise da Conferência Oeste da NBA.